Panorama Agrícola para 31 de maio de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 31 de maio, terça-feira, de noite ainda de lua minguante. Um abraço especial para você. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. E o ditado do programa é: a chave do sucesso é tornar os sonhos realidade. Na dica de Simone Barrin, como reduzir o valor da sua conta de energia elétrica. Aqua Negócios Piscicultura tem encontro em Braço do Norte. E a semana é especial para os alimentos orgânicos. Ficou mais fácil identificá-los. Participe do Panorama Agrícola. Você pode enviar a sua sugestão ou crítica pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para diminuir o gasto de energia do chuveiro, tome banhos rápidos. Se possível, desligue o chuveiro para ensaboar o corpo e os cabelos. Você vai sentir a diferença em sua conta de luz. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Sétima semana dos alimentos orgânicos no Brasil começa hoje e vai até 5 de junho. A campanha deste ano tem por tema produtos orgânicos. Ficou mais fácil identificar. A intenção é alertar e conscientizar o consumidor sobre novas formas de identificação do produto orgânico nos pontos de venda, o selo e a declaração de cadastro para os agricultores familiares. O consumidor pode identificar o produto orgânico por meio do selo brasileiro ou pela declaração de cadastro do agricultor familiar. Atualmente existem 9.700 produtores orgânicos cadastrados no Ministério da Agricultura. Muitos agricultores familiares, certificadoras e sistemas participativos de garantia estão em fase de credenciamento. O universo de produtores orgânicos no Brasil é bem maior, mas muitos ainda precisam se regularizar. Esse evento, essa semana especial, é organizada também regionalmente pelas superintendências federais de agricultura e incluem palestras para consumidores, feiras livres, oficinas de culinária, degustação e informações sobre a produção orgânica e legislação pertinente. Em Santa Catarina, em Florianópolis, a Semana Nacional de Alimentação Orgânica acontece na Assembleia Legislativa, onde hoje, 31 de maio, há um café com produtos orgânicos e audiência pública para discutir entraves à ampliação da produção orgânica no estado, além de palestras com profissionais das Secretarias de Agricultura e Educação, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Contato hoje é com Rogério Dias de Andrade, engenheiro agrônomo da EPAGRE em Braço do Norte, para falar do workshop de piscicultura que acontece de 3 a 5 de junho em Braço do Norte. É isso, Rogério? Exatamente. O evento acontece em Braço Norte, no Parque de Exposições Huberto Henning, no período de 3 a 5 de junho deste ano. Qual é o objetivo desse seminário, desse workshop aí de piscicultura? O objetivo principal do workshop é mostrar, né, a cadeia produtiva da piscicultura de água doce e com foco também em mercados, inclusive a consumidores, culinária. Esse é o objetivo principal do seminário, do workshop. Haverá, Rogério, minicursos? Exato. Dentro da programação ocorre, nós temos o stand onde acontece o workshop. Nesse stand acontecem diversas programações. Uma delas são minicursos de processamento e filetagem de peixe, né, que vai ser ministrado por um colega da IPAV também, o médico veterinário Albertino Zobarete. Acontecem três demonstrações de culinária com chefes até renomados aqui no sul do estado, né? Eles vão estar demonstrando para um público pré-inscrito diversos pratos à base de peixe de água doce. E um outro evento também que está na segunda edição, que acontece no sábado à noite, é o concurso de culinária à base de peixe. Nesse concurso são aceitas inscrições de pessoas que gostem de cozinha, necessariamente não profissionais, né? Mas que gostam de cozinhar e sabem fazer um determinado prato à base de peixe. E a gente quer com isso promover a culinária de peixe, promover o consumo, divulgar receitas. Esse é, em termos gerais, é o que acontece no stand do workshop. Além do stand do workshop, acontece também junto num pavilhão de eventos, acontece o sexto seminário de piscicultura de água doce. Esse seminário acontece no sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, sendo que a palestra principal do seminário é uma palestra sobre nutrição de peixes. Bastante importante, uma palestra de um nível bastante alto também, que a gente quer colocar à disposição dos piscicultores aqui da região tecnologias, conhecimentos, para que eles melhorem a produção de peixe e obtenham mais renda ainda com a piscicultura. Perfeito. A principal cultura aí qual é, Rogério? Tilápia? Na piscicultura, o peixe principal é a tilápia. Sim, é o carro-chefe, é o que a indústria procura hoje, né? Com o objetivo principal de filetagem, né? Outros peixes são produzidos também, mas bem em menor escala, são as carpas, né? Que têm um destino principal, os pesque-pagues, aqui da região e fora, até fora do estado. Mas, sem dúvida, 95% do peixe produzido aqui na região é tilápia. Rogério Dias Andrade, da Epagre em Braço do Norte, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o seminário e workshop de piscicultura de 3 a 5 de junho em Braço do Norte. Rogério, obrigado pela sua informação. Obrigado também. E aproveitando, a gente quer deixar à disposição, o evento é dirigido não só a produtores daqui da região, mas produtores de outras regiões e técnicos que têm interesse nessa área de piscicultura. O Ministério da Agricultura anunciou novidades do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012, que será lançado em junho. Entre as novidades estão uma linha de financiamento para a renovação de plantações de cana-de-açúcar e três linhas de crédito para a pecuária. Epagre de Águas de Chapecó recebeu uma mini biblioteca com obras publicadas pela Embrapa. O projeto Mini Bibliotecas é uma ação do programa Mais Alimentos, da Embrapa, com apoio da Epagre e Secretaria de Agricultura de Águas de Chapecó. O kit da Mini Biblioteca é composto por publicações impressas e programas em vídeo e áudio sobre produção de leite, criação de animais, plantio de olerícolas, frutas, arroz, feijão, grãos, cuidados com o meio ambiente, beneficiamento de frutas, livros de receitas e também livros sobre pós-colheita. Esse projeto de mini bibliotecas tem por objetivo potencializar a ação extensionista entre produtores rurais, bem como beneficiar a comunidade atendendo demandas locais por informações tecnológicas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.